Salvador, bom dia, TAM 3601, entidade Charlie, autorização São Paulo, Congonhas. TAM 3601, bom dia, autorizado Congonhas, nível 360, decola da pista 28, curva à esquerda, subida São Vuno, transição Mótiva, após decolagem, mantenha a proa a 2.500 pés, curva à esquerda. Via Upper Zulu 1-0, Rubage Upper Zulu 1-6, conforme a rota do plano. Transponder 5507, controle Salvador 1-19.8. Seguinte, autorizado São Paulo com mais a nível 360, via Upper Zulu 1-0, Rubage Upper Zulu 1-6, conforme o plano. Decolagem da 28 com a curva esquerda após 2.500 pés. E a saída será São Vuono, transição Mótiva. Aciona transponder 5507, o controle de saída 1198, TAM 3601 no 5. 3601, cotovelamento corretinho, pronto para puxar o acionamento. Contrário. Estranho, eu poderia confirmar a informação meteorológica. Chuva é moderada ou chuva forte, Abutano? Chuva moderada. Foi o TAN 3601. Zero pushback, estacionamento, posição 5. Autorizado, show em frente para táxi. Autorizado, com táxi, na 3601. Tan 3601, táxi autorizado via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera da Golf, altímetro 1091. Pista 3399, bom dia, sentindo a informação Charlie para Guarulhos, nível 340. Pista 3399, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 28, curva à esquerda, subida São Bruno, transição Mótiva. Após decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, via 1010 Taubaté. Transponder 5524, controle Salvador 119, decimal 8. 340 está autorizado para São Paulo Guarulhos, decolada 28, com curva à esquerda, Sambo 1, Mótiva. Mantenha a proa até 2510, Upperzulu 10, Taubaté 5524, transponder 19, controle, 3399. Procedimento correto, reporte pronto para pushback acionamento, então 3399. Forçará, 3399. Ponte Plano 28, pronto, plano 3601. Autorizado a alinhar e decolar, pista 28, vento variável, 4 nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar, 28, 3601. Força 3399, vem estacionamento, versão 2. Autorizado, chove pronto para o táxi. Plano 3601, na decolada às 4h30, mantenha a provisão 2500, pés sob controle de Salvador, 119, decimal 8, bom voo. 098, mantenha a proa até 2500, 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Tá 3601, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 100, tá autorizado direto Leda. 100, direto Leda, tá 3601. TAN 3601 solicita a proa 270 a fim de evitar formações na proa de letra. Gente, 3601, por quantas milhas? 40 milhas, aproximadamente. Gente. Então, 3601, não entendi no que vai manter por 270 por 40 milhas? Agora 50 milhas. Sim, então suba para nível de voo 360, reporte a fim dos desvios. Sim, 360 autorizado, reportará no terno dos desvios, retornando para 3601. Então, 3601, informa o tráfego, a situação de 11 horas, 73 milhas, rumo nordeste, cruza nível de voo 280 e descida para o 390. Sim, 601. Corrigindo. Delta 601, o tráfego está tá cruzando 2-0 descida para 150. Tá ciente, o Delta 601. 3399, autorizado para seguir o táxi. Via Pátio 1, após o ingresso a Juliette, vai via Alfa até o ponto de espera da Golf. Quando chamar novamente, pronto. O ajuste no 011. Autorizado via Pátio 1, Juliette, Alfa, chamar o ponto de espera pronto na Golf 3399, 1011. 3399, Torre. Prossiga até 3399. Informa que a aeronave que decolou à frente está mantendo a proa 270 até 40 milhas para evitar formação. Apenas o título de informação e decisão do comandante. Bem, obrigado. Confirma o vento para o seu 3399. No momento, 190 graus, 07 nós. Possibilidade de decolar da pista no zero? Coordenação. Guarda 3399. Bom dia, ou 7490, Dr. Charlie. 7490, autorizado direto Momba, desse mantém nível de voo no 20, que é negado no 091. Ok, para já está com o de Momba. Para 120 com 1.400. Tan 3601, após desvio, Pugave. Após desvio, autorizado Pugave, Tan 3601. Táxi via Juliette, mantenha antes seu Taxi Delta. Táxi via Juliette, vai manter antes seu Taxi Delta, seu 3399. Salvador, bom dia, Xener 6079, formação Delta, autorização com o anjo. Xener 6079, prepara a subida São Runo, transformativa, por gentileza, guarde de cópia. São Runo, máximo, nossa imagem está fora, é o 00, 0700. Quente. 5 decimal 1, alterna 128 decimal 8. Gente, após desvios, voa para quase. Chama RC 6125 ONU, alternando 288, Centro de Mediero ONU, obrigado, bom trabalho. Três tem condições de realizar um 180 entre o ingresso do Pátio 3 e a Taxiway Juliette? Estou nessa posição, passo 180, táxi via pátio, índio, reporte do ponto de espera da 10 pronto. Sim, vai fazer o 180 no pátio 3, retornando pátio, índia e reportará pronto no ponto. 0399. Então, 3399, apenas para título de coordenação devido à operação com a pista 28, após a decolagem, mantenha o nível 100-100 até 30 milhas de Salvador. A gente vai manter 100 até 30 milhas de Salvador, até 3399. Autorizando a decolagem em 100, vento 190 graus, 049. Autorizado, decolagem em 100 até 3399. A saída é a mesma, né? Salvo Uno, né? Salvo Uno, transição Mótima, curva direita. Salvo Uno, Mótima, curva direita. 3399. Gol 7490, passa 140. Pelo 7490, desce inicialmente até nível de voo 110. Para 110, 7490. O 7490 informa que a restrição devido à aeronave decolou na saída de Salvo. Confirmo para o 7490. O 7490, restrição da descida devido à aeronave na saída de Salvo, que tem conflito com a chegada do PIP 1. Ok, 7490, sim. TAM 3399, decolado aos 58, mantenha o nível 100 até 30 milhas de Salvador e chame controle 119 decima 8. 19833399. Controle de Salvador, TAM 3399, bom dia. TAM 3399, contato radar na decolagem, subinicialmente até nível de voo 100. Inicialmente 100, TAM 3399. TAM 3399, tem condições de curvar à direita para o 230? Afirmativo, TAM 3399. Tente. Atingindo o nível 110 do Gol 7490. Tente. 46079, cópia. Pronto, cópia, 6079. Autorizado Congonhas, pista 28, decola da pista... Confere. Congonhas, nível 380, decola da pista 28, curva à esquerda, perfil da subida São Bruno, transição Mótiva, via Pêndulo 10, Cubave, a Pêndulo 16, conforme a rota do plano. Aciona 5530, controle Salvador 119.8. Zero informação de tráfego. 11 horas e 0 milhas, rumo sudeste, cruzando nível de voo 045 e subida para 340. 7490, sente. O 7490, o tráfego está no sentido sudeste. Sente, 7490. Está 3399 na prova 260, autorizado subida para nível de voo 340, informa tráfego. 11 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, cruzando, nível de voo 00, descida para 4.000 pés. Sente na prova 230, está autorizado 340, 3399. Está 3399, vou cruzar nível de voo 100, acima navegação, via direto Leda. Cruzar 100 na proa de Leda, 3399. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS, o Zulu está 28, reposto estabilizado. 7490, sente para 2.000 pés, autorizado ILS, o Zulu, reportará estabilizado. Está 3399, 10.000, tudo, velho Salvador, resta navegação, via direto Leda. Brasileira, até 3399. Submantém nível de voo 320. 320, 3399. 3399, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251-232, 3399, ó. Zero recebe apenas o localizer, confirme. Sete quatro nove zero. Está recebendo só o localizador, o 7490. 7490 tem condições de aproximar? Ah, espera um pouquinho. É 340 pés o mínimo, né? 7490. É o último reativo reportado? É porque após uma mudança de pista, o senhor primeiro aproximar. Posso fazer um reset aí no equipamento? Vou tentar aqui. Na manobra aproximação, tem condições de fazer o ILS X-Ray da pista 28. Certo, vai fazer até 390 localizes, só localizes. Gente, o senhor quer ser visitado com a nova aproximação e total ILS X-Ray? Ah, o 7490 vai fazer o procedimento sem o glide até a MDA de 390. Gente, o 7490 completa a aproximação, deixando o turno no 8.95. 7490, 8.18.95. Relativo. Torre Salvador, voo 7490, no localizador. Voo 7490, o vento no momento variável com 03 nós, ainda não avistado, confirma de abaixo e travou. Afirmativo, confirma o último teto reportado? Confirma a mensagem, o 7490. Último teto reportado. O último tentou reportar o foi de 700 pés, o Goro 794, já avistado, autorizado o pouso, cabeceira 28, o vento variava 039, repito. 7497. Confirmando o papinho e brilho máximo? Afirmo. 7490, arremeteu. Tipo 7490, arremeteu zona 0, suba para 4000 pés, chame agora o controle Salvador, 1119.8, confirma somente o motivo. Ah, 7490 não avistou. A gente não avistou, muito obrigado. Ok, Salvador, o 7490, arremetendo, atingindo 4000. 7490, sube, mantenha 4000 pés, vou traçar para nova aproximação, curva direita, prova 050, travando máximo 10 milhas nessa prova. 7490, 150, confirmando o Glidescope está recuperado? Estou chegando aqui o equipamento. O 7490, o senhor recebe o localizador? Agora nós mudamos a frequência do rádio, nós só recebemos o localizador, ok? Ok. Então o senhor tem condições de fazer o ILS X-ray da pista 28? Se tiver o ILS completo, teríamos condições. Agora precisa verificar na aproximação se o glide está funcionando. E o R9 da pista 28, o senhor tem condições de efetuar? Acima de, o problema é que ao chegar nos mínimos MDA, não avistamos nada. Gente, eu reportou teste de 700 pés. Reportou, mas não estava 700 pés. Gente. Mas eu solicitaria com a informação do vento, com a possibilidade de aproximação para a pista no zero. 7490. Alô. Curva direita, prova 280. Limite radial 310 para o Velho Salvador. Ok, 7490, 310, repetindo aqui a prova? 280. Ok, prova 280, limitado para 310 Salvador, confirmando essa vitoração para a pista 28? Pista 10. Pista 10, quente, aguarde. O 7490, vento de 390 graus, 03 nós. Gente, confirmando a curva esquerda? Pode ser esquerda, o 7490. Gente, 7490. Whisky Tango, confirme o pátio? Pátio 5, Whisky Tango. Whisky Yankee Tango para comando Tuba nível 140. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil da subida coral via Whisky 33. Transponder 5506, controle Salvador 119.8. Usado para formar a curva do ponto de transporte para 2 horas fórmula. Isso é o usado para fazer para a curva esquerda. Coral até o início 33. 5506 no transponder 119.8. O Chico está apenas corrigindo, subida coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo. Protegimento correto, reporte pronto para o acionamento e táxi. Está pronto para o acionamento. Livre acionar, reporte pronto para o táxi. Está para o táxi. Meia 079, prossiga. Confirmando a pista, permanece 22? Afirmo, permanece 22. Tá ótimo, obrigado. Quadro 90, curva esquerda para 290, permite o QD mais que no 00 de Simbra. Quadro 90, ciente, esquerda 210, reforçado pelo QD mais que 100 de Simbra. Channel 6079, aguarde para o início do push. A aeronave está fazendo o procedimento para a pista 190, devido a não estar recebendo na pista 28. Por gentileza, aguarde. Ok. Mantendo posição. Quatro 90 para localizador, com vista esquerda para o 60, reporte estabilizado. 7490, ciente 60 pela esquerda, reportará. O 280 graus, 3 nós. 6079, está autorizado o início do pushback, chame pronto para o táxi. Oi, pronto para o táxi, 6079. 490, intercepto o localizador. 3490, complete decimação, chama a torre, número 8, decimal 95. 1295, a torre, Bonete. 6079, realiza o pushback para a pista 10. Realiza o pushback para a pista 10. Vento agora 090 graus, 11 nós. Pista 10, copiado. Pushback para a pista 10. Salvador, boa noite, Gol 7490 no ILS, pista 10. Gol 7490, vento agora 090 graus, 11 nós, foi autorizado, pista 10. 490, ciente, confirmando o último teto reportado? Apenas confirmando, decola da pista 10, curva direita, perfil da subida São Voo, na transição ótima. Perfeitamente, decola 10, pista, perfil São Voo, na transição ótima, chamei 6079. Papa Tango, o Whisky Yankee Tango, na escuta da torre? Escuta, na torre. Procedimento agora, decolagem agora, pista 10, curva direita, perfil da subida Coral Uno Bravo. Boa, a direita para decolar da pista 10, Coral Uno Bravo, isso é certo. Confirmando o posto autorizado para o 7490? Afirmo, 090, 11 nós. 7490. Gol 7490, Solo 24, libere a próxima direita, táxi via Alfa Juliette, coisa Alfa Chamento Juliette. Alfa Chamento Juliette, Gol 7490.